A gente ouve bastante quando até faz diálogos com entidades militantes na Umbanda, eles dizerem que não tem religião. E eu ouvi algumas pessoas dizer: ah, olha, você vai falar com o Miramês, é um mentor espiritista. Qual que é, a colocação do senhor? O senhor se considera um mentor espiritista? Não. De forma alguma. Uhum. Inclusive porque durante minha encarnação tive conhecimento das práticas xamânicas dos índios brasileiros. Ah. E também fui católico. E agora, no mundo espiritual, durante muitos anos servi no espiritismo porque o médium era espírito. Ah. Mas não pertenço a nenhuma religião. Onde eu puder ser útil, lá eu estarei. O senhor já se manifestou na Umbanda? Sim. Como caboclo, por exemplo? Não. Como preto velho. Ah, tá. Então não existe essa separação que nós criamos. Não. Existe uma separação energética, uma separação de vibração. A vibração da energia no espiritismo é diferente da vibração da energia na Umbanda, que é diferente da vibração da energia na Igreja Católica, e assim sucessivamente. As barreiras que existem, se é que podemos falar de barreiras, elas são vibratórias. É como se fossem água e óleo, muitas vezes não se misturam. É preciso que haja uma força que as faça se misturarem. Mas isso não é definitivo, não é rígido. Isso muda. E se há necessidade, entidades que se manifestam numa linha podem mudar a sua vibração e se manifestar numa outra. É só uma questão de vibração. Nossa. Então, até hoje, podemos dizer que várias pessoas que escreveram obras conhecidas largamente no nosso planeta, dentro da ramificação espírita, foram entidades da Umbanda, ou são. Sim. E para vocês isso é fácil, não tem nada. Não havia padres católicos ditando coisas para Allan Kardec? Sim, sim. Pois então. Bispos. É. Da mesma forma. Qual a lei que o senhor acha espiritual que a gente mais ignora? A lei do amor. Ah, mas essa é muito difícil. Qual é a outra? A lei do amor... Sabe por quê? Porque a lei do amor abarca todas as outras. No momento em que formos capazes de vivenciar a lei do amor em plenitude, todas as outras serão desnecessárias. Essa é a mais importante. Mas podemos começar com a lei da humildade. Da humildade. Da verdadeira humildade. Não de arremedo. O que é arremedo? Copiar? Mais do que copiar é fingir. Eita. Há aqueles que fingem humildade para serem benquistos. Ah. É disso que falo. Sim, bem. E uma pessoa que quer ser humilde e viver a simplicidade na vida, ela deve se abster de ter coisa material boa? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, ela pode ter os bens materiais e ainda ser simples e humilde. Isso foi condicionamento que a Igreja Católica colocou no mundo ocidental. Porque para ser humilde é preciso abrir mão dos bens materiais. Colocaram, inclusive, essas palavras na boca de Jesus. É. Isso não é verdade. Os bens devem vir e devem ser usados para o bem. Se eles forem usados para o bem, por que não dar cada vez mais bens a essa pessoa? Se ela os usa para o bem, por que não? Se ela os usa para o mal, está aprendendo uma lição. Colherá os frutos disso. Da mesma forma que pular do edifício, você colherá o fruto. Então, não tem motivo nenhum de ninguém ficar infernizando ninguém, dizendo isso vai acontecer, faça assim, não é certo, não, não é certo. Não existe. Porque cada caso é um caso, cada história é uma história. E muito pouco sabemos, na maioria dos casos, sobre a vida da pessoa. Praticamente nada. Essa ansiedade por generalizar, colocar a pessoa no chinelo, para baixo, vem de que tipo de desequilíbrio no próprio... Falta de autoconfiança. Da pessoa. Falta de autoestima. Insegurança. Ah. Quando eu sou inseguro, eu preciso fazer com que o outro se sinta inseguro para que eu me sinta mais forte. Tá. Como eu não consigo ser forte igual ao outro, eu tenho que diminuir a força dele. Aí eu me torno mais forte do que ele. É esse o mecanismo. Simples assim. Então, se eu acho que alguém é mais forte do que eu e eu não consigo me igualar na força, eu vou tentar diminuir a força dele. E uma das formas é humilhar. Nossa. E então, quando a gente quer viver a humildade e a simplicidade e não sabe como, o senhor sugere que a gente só guarde firme na cabeça essa intenção, que daí vai fazendo? Sim, e viva com sinceridade, com a sua consciência. Apenas isso. Não é possível ser humilde sem ser sincero. Ou ser sincero sem ser humilde. As duas coisas estão intimamente ligadas. É como muita gente ainda fica preso a isso e se sente culpado por toda uma vida, o senhor deve saber melhor do que eu, quando a gente vai tratar do assunto sexo e religiosidade. Sim. Como se uma coisa não andasse com a outra. É, no Oriente isso não há problema. Ah. No Oriente isso não é problema de forma nenhuma. O sexo, inclusive, é visto como algo sagrado. No Ocidente, também por influência da Igreja, isso foi colocado de forma separada e foi colocado como forma pecaminosa, infelizmente. O que causa o desequilíbrio é o excesso em tudo. Sim, e a falta em tudo também. Se você ficar sem se alimentar, você ficará desnutrido. Se você ficar sem sexo, você ficará desnutrido energeticamente por causa da energia que o sexo promove. E como que o senhor definiria, ainda tratando do sexo, a homossexualidade? É uma condição do espírito que traz encarnações passadas? A homossexualidade não é uma condição. Quando nós falamos em condição, nos parece que há uma conotação de desvio ou de doença. É, realmente. Não. Sim. Não é um desvio, não é uma doença. Uhum. É apenas uma outra manifestação da sexualidade. Não é defeito, não é ruim, não é opção, não é escolha, não é acidente. É apenas uma manifestação do espírito. Da mesma forma que os heterossexuais não escolheram ser heterossexuais, os homossexuais não escolheram ser homossexuais. Eles não chegaram num dia e disseram, a partir de hoje, serei homossexual. Ah. Da mesma forma que o heterossexual também não fez isso. É apenas uma outra manifestação da sexualidade humana, que precisa ser entendida e ser aceita com naturalidade, que sempre existiu entre os seres humanos, mas que por questões religiosas, morais, foi sendo colocado como defeito, como desvio de caráter, de personalidade. Mas quem estuda a espiritualidade gosta de enfatizar o aparelho sagrado que nos foi dado para a encarnação, para o crescimento, dizendo que no relacionamento heterossexual, todos os aparelhos que são utilizados foram feitos para esse propósito, e dizem que não é o caso do relacionamento homossexual. Para que haja a procriação, é necessário o relacionamento heterossexual. Sim. Mas para o relacionamento, para que haja o relacionamento afetivo, isso não é verdade. Para a procriação da espécie, é necessário que se unam dois sexos diferentes. Mas o sexo, como prática, a sexualidade, não se destina só à procriação. Sim. Uma demonstração de afeto, carinho. De afeto, de carinho, troca de respeito, de troca energética. Sim. E muito mais. Então, quem prepara a matemática do corpo físico dos encarnados já até sabia da proposta da encarnação de todas as pessoas, então não tem por que discriminar as pessoas em qualquer maneira. De forma nenhuma. Cada uma está no aprendizado e na experiência que precisa e merece. Apenas isso. O que seria do espírito se ele só pudesse viver como mulher? Ou o que seria do espírito se ele só pudesse viver como homem? É. A experiência espiritual ficaria empobrecida, limitada. É necessário que haja todas as experiências para que o espírito se enriqueça. E uma das experiências da sexualidade é a homossexualidade. Nossa, parece que o senhor está dizendo que todo mundo em algum ponto vai ser homossexual. Sim, todo mundo em algum ponto será. Ou já foi. Entendi. Pelos comentários que vejo em paralelo, parece que causei algum desconforto. É. As pessoas não lidam bem com a questão. Infelizmente. Mas é o condicionamento cultural, o senhor acredita? Sim. Moral, cultural e religioso. Moral também? Sim. A gente que acredita na imortalidade da alma, talvez eu vou usar deveria, mas depois se não é para usar, depois eu não uso mais. Mas já deveria ter o zelo com determinados pensamentos para não cultivá-los. Sim. Né? Já é suficiente saber que os tem e que precisa mudá-los. É. Isso é um trabalho de muitos anos. Sim. Não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. Tá. O senhor fala já é suficiente, não precisa mostrar para ninguém que os tem falado. Não. E se isso acontecer, que numa próxima vez não aconteça. Esse é o exercício, um passo de cada vez. Tá. E o senhor percebe muita gente com dificuldade de se perdoar? Dizer assim, olha, eu falei errado, agora Deus não me perdoa. Isso não é nem se perdoar, isso é reconhecer o próprio erro. Para você se perdoar, primeiro você tem que reconhecer que errou. Ah. E é aí que está a dificuldade. Nossa, então quer dizer que tem muita gente que ora pedindo perdão, pulando esse passo aí que é importante. Sim, pede perdão e não sabe nem por quê. De que adianta eu pedir perdão se eu não sei qual é o meu erro? Para o que exatamente eu estou pedindo perdão? Eu estaria fazendo, como vocês falam, uma poupança de perdão? Pedindo perdão antecipadamente por algum erro que eu venha a cometer? Isso não é certo. Uhum. É como dizer assim, olha, eu sei que vou errar, então já me perdoe antecipadamente. Não. O perdão, ele tem que vir pela falta reconhecida. Aí sim ele é válido. Se eu não sei qual é a minha falta, como posso perdoá-la? Então, às vezes a pessoa erra e pede perdão como uma barganha para não sofrer a consequência no futuro. Também. Sabe que errou? É. Tem medo das consequências. Sabe que pulou do prédio. Isso. E que quando chegar lá embaixo, vai se machucar. No meio do caminho, resolve pedir perdão. É. Ah, eu não deveria ter pulado do prédio. Me perdoa. Como se fosse possível parar a queda e levar a pessoa de volta ao topo do prédio. Tá. Nem sempre isso é possível. Então, se eu fiz um erro, eu penso em pedir perdão para aquele erro deixar de causar um problema nas minhas costas no futuro. É, eu me engano porque eu deixei, porque eu, a situação só aconteceu para me expor as minhas fraquezas. Sim, pra eu o maior poder... perdão que você pode se dar a si mesmo é aprender com o próprio erro. Não. Porque se você aprender com o próprio erro, você não vai cometê-lo mais. Esse é o verdadeiro perdão. Então, qual que é a importância da oração? Pedir força e não perdão. Pedir força para reconhecer os próprios erros, para deixar de cometê-los, isso sim, para aprender com eles. Pedir força e não pedir perdão. E quem é que ouve uma oração que um ser humano faz? Todas as entidades encarregadas de recolherem as orações. Existem grupos destinados a isso. Nossa. Claro, o meu guardião vai se ocupar de outra coisa. O seu guardião também recolhe orações. De um outro tipo, mas recolhe. E vocês interagem, por exemplo, o Miramês com o Exu? Sim. Por que não? Estamos trabalhando no mesmo grupo. Estamos trabalhando por propósitos parecidos. Temos interesses em comum. Por que não trabalharíamos juntos? Porque somos de mundos diferentes? Porque somos de energias diferentes? Ao contrário, ele tem o que eu não tenho e eu tenho o que ele não tem. Então, juntando forças, nós dois somos mais fortes. Ah, entendi. É as mãos do Pai Nosso, né? Sim. Que sempre tem um grupo, sempre tem dois, nunca está sozinho, nunca se está sozinho. Não, no trabalho espiritual ninguém trabalha sozinho. Então, o senhor então quando... então todos os espíritos se unem, como o senhor falou no começo, de acordo com o propósito do trabalho ser realizado. Sim. Muito bem. Então agora eu quero falar um pouco do que eu denominei pilares da nova era. E são 9 pontos e eu gostaria que o senhor falasse deles, mas assim, citando qual que era a visão que o senhor tinha a respeito do que eu vou dizer enquanto encarnado na sua última encarnação, qual a visão que o senhor tem hoje? O primeiro deles é a existência de Deus. Na sua última encarnação, como que o senhor se relacionava com essa verdade? Inicialmente pelo que a Igreja Católica me passava. Uhum. Fui educado nela. Aprendi a ver Deus pelo olhar da Igreja Católica. Isso ainda na Espanha. Quando pude vir a esse país durante a sua colonização, tomei contato com a forma de ver Deus dos indígenas. E meu olhar se ampliou. Pude entender que Deus é muito mais do que aquilo que está preso às igrejas e que nós ainda não temos capacidade de compreendê-lo na sua totalidade. Tá. Então, a visão católica da existência de Deus de antes é a mesma de hoje, daquele tempo do Sim, tempo. Muito parecido. Parecido. E a dos indígenas era... Qual era a diferença essencial entre os dois? Para eles, a natureza é a própria divindade. Ah. Deus está nos elementos da natureza. Tá. Assim como está no homem e em tudo. É diferente. Eles não separam o Deus de si mesmos, coisa que o homem branco faz. Ele coloca Deus fora de si e distante, quase inalcançável. O indígena não faz isso. Entendi. E o senhor notava, enquanto encarnado, uma diferença na qualidade de vida? Sim. Por conta da crença? Sim. Não havia temor de Deus. Havia uma interação muito maior entre os indígenas com os deuses, ou Deus, porque os elementos da natureza eram muito próximos a ele. Ele interagia com a natureza todos os dias, todas as noites, em todas as situações. Ele dependia da natureza e depende ainda. Então Deus é uma coisa muito mais próxima para eles do que é para o homem branco. Ah, e como é que o senhor vê agora? Minha visão hoje é muito diferente porque tive a oportunidade de tomar contato com outras religiões, com outras realidades. Eu diria que hoje sei muito menos de Deus do que sabia quando estava encarnado. Eita. Então o senhor sugere que a gente desaprenda um pouco nesse assunto? Sim. Não fiquem presos às suas crenças. Uhum. Estudem, aprendam as crenças, mas não fiquem presos a elas. Estejam prontos para questionar as suas crenças, quando uma nova crença surgir. Ah, sim. Então o senhor está se ensinando. Estejam prontos para questionar as suas crenças quando uma nova surgir. Mas o senhor não está dizendo não tenha crença nenhuma. Porque não. A pessoa fica meio desestabilizada. Né? Sim, é necessário alguma crença. Tá bom. Entendi. E o segundo, o primeiro é a existência de Deus, o segundo é a imortalidade da alma. Depois eu vou falar da reencarnação. Mas o senhor acreditava na... como é que o senhor via a imortalidade da alma enquanto encarnado? Da mesma forma que a Igreja Católica ensina. Céu, inferno e purgatório. Tá. Morríamos e éramos selecionados e despachados para uma dessas instâncias. O senhor ensinava? Isso era o que me ensinava. Sim, o senhor também ensinava? Não, porque eu não era religioso. O senhor veio para o Brasil, não foi... Não, não era religioso. Eu era um emissário do rei, mas não era religioso. Ah, entendi. E qual foi o propósito que o senhor teve no Brasil mesmo? Eu vim aqui para buscar informações para levar ao rei de Espanha. Ah, tá certo. Na competição entre Portugal e Espanha. Claro. O senhor encontrou com algum jesuíta? Muitos. Muitos? E eles tentaram explicar para o senhor como é que é? Mas... Sim. O senhor já estava no meio deles, né? O senhor professava o catolicismo. Sim. Tem. Então não tinha nada novo do que ele podia trazer. Não, os jesuítas, a única coisa diferente é a organização. Ah. Eles são praticamente militares. Oh. A organização deles é quase militar. Mas em termos de crença, é católica. Tá bom. E era católico. E daí, quando o senhor chegou, como é que os índios viam a imortalidade da alma? Para eles era algo natural. Eles sabiam que a pessoa morria e continuaria vivendo num outro lugar. Tá. Que eles dão nome e que eles não sabem onde fica, mas sabem que existe. E sabem que é possível entrar em contato com essas almas em determinadas situações, em determinados momentos. Como, aliás, qualquer crença mais primitiva na Terra. Tá. Como que o senhor via? O terceiro é a lei da ação e reação. Como é que o senhor via a lei da ação e reação? Eu não sabia o que era a lei de ação e reação. Tá. O planta e colhe. O senhor sabia que plantar vai colher. Mais ou menos. O senhor estava ocupado. A Igreja Católica não fala muito bem disso, até porque a Igreja Católica se servia dos bens dos fiéis. Então, essa lição do planta, colhe, não fazia muito sentido dentro dos ensinamentos deles. O senhor acha que é uma pena? Que? Que não tenha feito parte dos ensinamentos deles. Não sei se é uma pena. Era o que eles acreditavam ser o certo. Não é possível julgar. Então o senhor acha que hoje o senhor concordaria, que é o que eu faço, mas eu quero saber o senhor como espírito. O senhor concordaria que todo mundo fizesse aquilo que acha certo fazer, porque se for errado a vida vai ensinar? Sim. Foi isso que eu acabei de dizer alguns minutos atrás. Sim. Essa é só uma outra forma de dizer aquilo. Sim. Tá. Então, E quanto aos índios, o senhor sentiu o que partindo deles? Eles aprendiam que, olha, nós plantamos, então hoje nós temos o que comer. Sim, eles lidavam com a terra o tempo todo. Tá. Isso para eles era muito claro. E os ensinamentos são passados para as crianças desde muito cedo. Uhum. E eles aprendem a viver em comunidade. Um ajuda o outro, cada um tem a sua função. E eles têm a noção de que se todos cumprem a sua função, ninguém fica passando necessidade. É o que costumamos dizer, onde todos cumprem os seus deveres, ninguém precisa exigir os seus direitos. Nossa, porque eles são sanados automaticamente. Sim. Entendi. Então, a primeira é a existência de Deus, a segunda, a imortalidade da alma, a terceira, ação e reação, e a quarta, a reencarnação. A Igreja Católica diz que existe a ressurreição dos mortos. Sim. Reencarnação, não. Não. Mas é... É diferente. Sim. Completamente diferente. Ah. A ressurreição pressupõe que o mesmo corpo vai voltar à vida. Uhum. Num determinado momento, por ação divina. Isso é impossível. Tecnicamente, cientificamente, sim, basta olhar. Sim. Tá. E os índios, quanto à reencarnação, também... Sim, eles acreditam totalmente na reencarnação. Veneram os seus ancestrais e sabem que eles podem voltar nas suas crianças. Para eles isso é natural. É um processo absolutamente natural. Tá. O próximo é a comunicabilidade dos espíritos. Na Igreja Católica, talvez exista isso... Sim, em algumas circunstâncias. Para alguns encarnados especiais... que foram chamados, então, de santos. Tá. Ou místicos. Depois que o senhor está aí no mundo espiritual, o senhor já ouviu falar de bilocação? Bilocação? Sim. Por exemplo, uma pessoa está aqui e está lá na Itália há um tempo? Sim. Mas isso daí... Tem toda uma organização por trás, não é qualquer... Isso é possível. É o corpo espiritual que se manifesta num outro lugar densificado. Ah, entendi. É como, por exemplo, durante o sono a alma sai do corpo e se densifica lá. Sim, e aparece para as outras pessoas num outro local. Sim, mas assim, interage com as pessoas como se a pessoa estivesse realmente lá. Sim. Não é só uma aparição do fantasma, por exemplo. Não. Tá. E por que que o senhor acredita que existe essa possibilidade para cumprir o propósito? Essa possibilidade é apenas algo natural, faz parte da natureza. Nossa. Qualquer um poderia fazer. Pode ainda? Sim. É parte da natureza, não existe propósito especial para isso. Existe algum propósito especial do nosso caminhar ou do nosso respirar? Ah. É um processo natural. O homem aprendeu a enxergar como algo sobrenatural, mas não é. É um fenômeno absolutamente natural. O senhor pode citar um outro que é parecido com esse que é natural e a gente acha sobrenatural? A comunicabilidade com os espíritos. Ah. Isso sempre esteve presente entre os seres humanos. Uhum. É. E hoje é encarado como sobrenatural. Sim, coisa de magia. Ou de malucos. Ou de malucos. Mas a esquizofrenia, o que? O senhor sabe que muitas vezes a pessoa que ouve vozes é chamada esquizofrênica. Sim. Tem diferença a mediunidade e esquizofrenia? Sim. A esquizofrenia é uma doença. A mediunidade não. É uma condição do cérebro. É uma condição energética do corpo físico daquela pessoa. Sim. Então vamos lá. O próximo seria, depois da comunicabilidade com os espíritos, a fé raciocinada. Que no espiritismo falamos e ensinamos muito. Sim. Como que a igreja, a fé para a igreja era a Bíblia? O fundamento da fé era a Bíblia. Isso. Não existia muito raciocínio em cima do... Não. Não. Pergunto. No espiritismo moderno, será que existe? Ou será que se tornou uma religião tão fundamentalista quanto qualquer outra? apoiada apenas nos livros de Kardec, como se Kardec tivesse escrito tudo o que tinha para ser escrito a respeito, enquanto que ele mesmo disse que não estava pronta a doutrina, que muita coisa seria acrescentada e que, à medida que a ciência do homem caminhasse, as mudanças deveriam ser feitas naquilo que foi escrito. Mas não é isso que os espíritas fazem, infelizmente. O senhor não acha que é por um receio? Olha, não coloquei medo. O senhor não acredita que é um receio de perder a estrutura numa sociedade tão necessitada de estrutura? Eu acho que é mais medo de perder o controle e o poder sobre as pessoas, da mesma forma que a Igreja Católica fez um dia. Não há por que perder estrutura. Ao contrário, a estrutura ficaria muito mais clara, muito mais evidente, muito mais lógica, à medida que a doutrina fosse incorporando a si as descobertas do homem, os avanços do entendimento, as percepções que a humanidade fosse fazendo. Isso não seria desestruturação, ao contrário. O medo é muito mais de perda de poder. Porque se eu chegar para um espírita e disser que o que ele acredita não é verdade, com base na ciência, o que ele vai fazer? Ele vai ter que rever a sua fé. Isso é fé raciocinada. Sim. Essa é a verdadeira fé raciocinada. Uhum. É aquela que é capaz de questionar a si mesmo em qualquer momento. Sim. Kardec já colocou isso. Sim. Essa é a verdadeira fé raciocinada. Hoje eu acredito nisso. Mas se amanhã alguém me trouxer uma prova, uma demonstração de que o que eu acredito não é verdade, eu terei que rever a minha fé. Quantos estão prontos e são capazes de fazer isso? Então o senhor está dizendo que o homem, projetando suas fraquezas sobre a religião, pode deturpá-la um pouco? Muito. Não pode. Pouco, muito. Fala muito. E o senhor vê isso como o caso do espiritismo hoje? Sim. O que, que o senhor sugere para que isso mude, digamos? Para começar, a leitura atenta e estudada do Livro dos Espíritos. Há muita coisa ali sendo ignorada. Há muita coisa importante ali sendo ignorada, distorcida ou revertida aos interesses de quem comanda o Espiritismo hoje. O Livro dos Espíritos já traz muita informação que hoje já é conhecida pela ciência. Por exemplo, o Livro dos Espíritos cita, não com este nome, mas cita em um determinado capítulo os transgênicos. Basta procurar. Sim. Está lá. Esse é só um exemplo. O Livro dos Espíritos passou a ser lido como um livro religioso. Não. E ele não é um livro religioso. Ele é um livro que fala da espiritualidade, não de religião. Ele precisaria ser relido. Ele se encontra bastante atual ainda. Sim. Sim. Entendi. No Livro dos Espíritos, por exemplo, fala do livre-arbítrio. Sim. Que programa, a encarnação é programada antes. Sim. E todo mundo entendeu que a encarnação é programada nos mínimos detalhes. Até a pedra onde eu vou tropeçar é programada. É. Isso é uma distorção. Não é isso que acontece. Uhum. Se fosse assim, para que termos livre-arbítrio? Para que termos raciocínio? Para que termos possibilidade de escolha? O que nós estaríamos de fato aprendendo assim? Nada. Então, como que o senhor define assim essa programação? Existem linhas gerais que são propostas para o espírito. Sim. Mas ele fica encarregado dos detalhes no caminho. Existem linhas gerais dos acontecimentos mais importantes, mais marcantes, mais decisivos na vida do espírito. Uhum. Mas o caminho entre um ponto e outro é escolhido por ele durante a encarnação. e em determinados pontos existem gatilhos que fazem disparar um caminho ou outro, conforme a escolha que ele fizer. Mas, independente dessas escolhas, por conta de, vamos dizer assim, uma bomba vibratória colocada dentro dele, em determinado momento essa bomba vai explodir e vai levar ele para aquela... aquele ponto. Ela pode explodir ou não, de acordo com as escolhas que ele fizer. Ah, sim. Vou exemplificar. Tá, por favor. Digamos que um espírito tenha na sua programação um câncer. Aos 30 anos. Tá. Isso está lá na programação. Mas ele, do zero aos 30 anos, é um ser humano bom, responsável, cumpridor dos seus deveres, faz tudo certo, procura ser o mais ético possível, etc, etc, etc. Ele vai juntando pontos positivos a seu favor. Tá. Quando chega aos 30 anos, a escolha que ele fez de vida anterior pode simplesmente desativar o gatilho do câncer. Por causa da construção espiritual que ele foi fazendo ao longo daqueles 30 anos. E esse câncer não se manifestará, embora esteja na programação. Então parece que o que eu estou ouvindo é o seguinte: num planeta de prova e expiação, quando uma vicissitude perde a sua razão de ser, outra lhe substitui. Ou nem, ou ela não acontece. Uhum. Outro exemplo. Digamos que uma mulher praticou muitos abortos numa encarnação. Uhum. E ela vem nesta programação com a missão, ou com a karma, como vocês gostam de dizer, de ter muitos abortos e não conseguir engravidar. Digamos que esta seja a programação. Mas ela aqui decide estudar medicina, decide estudar pediatria, decide estudar obstetrícia e passa a ajudar mulheres com gravidez de risco, mulheres com dificuldade de engravidar, crianças doentes. Ela constrói ao longo da vida atos que vão anulando aquele passado. Por quê? Para que ela teria que passar pela vicissitude de não engravidar e de ter muitos abortos? Não faria sentido. Ela já aprendeu a lição. Tá certo. Não entendi. Então, depois da fé raciocinada, a gente tem a proposta da evolução. O espírito nasce simples e ignorante, passa por todas as vicissitudes da vida, aprendizados, e ele vai evoluindo. Sim. É assim mesmo? É. Então não tem essa história que... O erro é consequência da ignorância. O que vocês chamam de erro é apenas ignorância. Só. Tá, mas a gente vê, eu não sou um estudioso de Pietro Baldi, o senhor saberá dizer, mas algumas vertentes dizem que houve a queda do espírito que foi criado perfeito, daí agora ele caiu, esqueceu a perfeição dele, agora ele só tem que lembrar. Isso contradiz... Ele foi criado perfeito, mas ignorante da sua perfeição, ele não sabe usar. Então, a queda não existe. Não existe. Não é queda. Não há queda. Há apenas aprendizado de uma perfeição que ele quer dele, pertence a ele, de uma divindade que é dele, pertence a ele, que ele desconhece. É apenas ignorância. Uhum. Então, assim sim parece justo, porque todos têm que passar pelos mesmos aprendizados. É. Sim. Pela formação, né? Talvez sim, não os mesmos, mas a formação do espírito para ele aprender responsabilidade como criador, co-criador. Sim. Entende? Então é assim, quanto mais a gente vai evoluindo, vai aprendendo mais responsabilidade e vai sendo dada para cada espírito maior responsabilidade e habilidade de manusear as suas habilidades. Sim. Tá. E também de cair para aprender com elas, né? E aí? Ninguém cai. Ninguém cai. Quem erra é por ignorância. Não há queda. Ignorância. Ah, estagnação. Sim. Entendi. E aí quando a gente vê os outros crescendo, estamos estagnados, dá a impressão que a gente está caindo, mas sim, a gente não só está estagnado. Queda. Ah. Ou seja, o que se conquistou com você permanece. Sim. Tá. Bom, o próximo pilar é a pluralidade dos mundos habitados. O que que faz... o que que significa isso? Por que que a gente não leva tão a sério que essa terrestre existe? Porque o ser humano está condicionado a só acreditar naquilo que pode ver, medir, cheirar, testar. Tá. E enquanto ele não puder medir, cheirar, testar os mundos habitados, uhum, ou as almas que habitam esses mundos, ele não vai acreditar. Simplesmente por isso. Acontece que a ciência está presa à materialidade deste planeta. O dia que ela desenvolver aparelhos, processos, mecanismos que possam medir a materialidade dos outros planetas, o dia que a ciência conseguir entender que a materialidade que há no planeta Terra não é a mesma que há no planeta Marte, e desenvolver aparelhos para medir isso, ela comprovará a existência de vida nos outros planetas. Então, que vida em outros planetas existem é fato? Sim. Tá. E a gente esqueceu um pouco de falar de quando o senhor encarnado era. Como que o senhor acreditava nisso enquanto era encarnado? Eu nem sabia dessa possibilidade. Mas os extraterrestres se comunicam com a gente já faz muito tempo. Pois é, mas eu não tive acesso a essa informação durante a minha encarnação. O senhor acredita que os índios tiveram? Eu acredito que sim, mas eles não entenderam o que foi. Ah, entendi. E, então, talvez não todos esses avistamentos que temos hoje em dia, mas alguns deles é o caso verdadeiro? Sim. E qual que é o propósito deles? O senhor não sabe, sabe? O senhor souber, né? Não precisa. Por que é que você vai visitar lugares que você não conhece? Para descobrir coisa nova. Exatamente. Esse é o único propósito. Sim. Curiosidade, é um vizinho batendo na porta do outro. Não é? Como vai? Simplesmente isso. Quando muita gente teme que eles venham e destruam o nosso planeta, tomem as nossas reservas, os nossos ouros e as nossas riquezas e levem tudo e destruam o nosso planeta, isso daí é só... Isso é fantasia. Fantasia. Porque as coisas que existem no nosso planeta, de nada serviriam no planeta deles. A condição de materialidade é diferente. Tá. Entendi. A matemática vibratória é outra. É outra. Viu, já são 10h10. Tá bom. Faltam 20 minutos. Fala. Eu fiquei sabendo, eu li, bom, vou colocar assim. Eu fiquei sabendo que o senhor se propôs a comentar todas as questões do Livro dos Espíritos. Sim, quando eu trabalhava com outro médium. Foi o senhor mesmo que fez isso? Sim. Por que o senhor fez isso? Porque eu achei que era necessário para evitar as distorções que ainda persistem na doutrina. Eu peguei algumas questões e... algumas frases eu gostaria de ler para o senhor, talvez o senhor aprofundasse um pouquinho nesse assunto, tudo bem? Sim. Então, a primeira frase que eu peguei de um comentário do senhor no Livro dos Espíritos fala assim: não podemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. Sim. Qual insegurança, é a pergunta, acomete quem vive faminto ou desnutrido dessa ideia de uma fonte criadora e imortal? Se eu não acredito que algo maior, que exista algo maior do que eu, coordenando ou de alguma forma regulando tudo que existe, eu passo a acreditar que, da mesma forma que tudo nasceu do nada, tudo pode ser destruído e virar o nada de uma hora para outra. Essa é a insegurança. Não existe injustiça em campo algum de vida, pois cada espírito, qual coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta. Sim. Daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho. Porque cada um recebe o que precisa e merece para o seu crescimento. Desde o tropeção na pedra até a doença mais grave. Desde a falta de dinheiro até a riqueza absoluta. Desde a beleza intensa até a feiura extremada. Tudo o que nos acontece tem um propósito de aprendizado. Se nós passarmos a enxergar dessa forma, não há injustiça. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Sim. Então, no que consiste compreender a harmonia do universo? Compreender as leis que o regulam, como eu dizia anteriormente. Uhum. Se eu compreendo a lei da gravidade, eu passo a obedecer e não salto do prédio. Tá. Da mesma forma, todas as outras leis que regulam o universo, à medida que forem compreendidas e forem seguidas, deixam de surtir as consequências da do não seguimento das leis. Se eu não quero me machucar caindo de um prédio, eu não pulo dele, porque a lei da gravidade é inexorável. Da mesma forma, as outras leis. Acontece que nós subvertemos leis porque nós não as conhecemos todas. À medida que nós formos conhecendo, nós não as subverteremos mais. E não subvertendo, nós não teremos mais sofrimento. Uma parte da frase fala assim: pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino. Então, qual que é a forma mais eficaz de fazer esse pedido? Orando. Não tem uma fórmula? Não. Da oração? Não. Quanto mais sincera ela for, mais pessoal ela será. E essa é a melhor forma. Então, quando se pede ao Mestre, por que que o senhor falou para pedir ao Mestre? Porque para esse médium, Jesus era o Mestre. Ah. Só faria sentido falar dele. Mas o senhor hoje diz: faça a oração no seu coração de verdade e o encarregado vai dar conta. Sim. Vai cuidar disso. Seja qual for a sua linha. Em nome do Mestre. Sim, seja qual for esse Mestre. O Jesus é o governador do planeta Terra, não é? Não necessariamente. Vamos para a próxima pergunta? É um tema muito... que traz muita dúvida para as pessoas. A gente ouve dizer que tem um governador do planeta Terra. Tem vários governadores. Um só não daria conta. E Jesus é um deles, então? É um deles. Tá. Porque eu queria dizer polêmica, né, nesse assunto. Sim. Então, o senhor acredita que isso volta no que o senhor falou, a necessidade de querer controlar os outros para dizer, sim, que a verdade vem daqui só? Sim. Isso é poder. É necessidade de poder e controle. Se eu digo que o outro está errado e só eu estou certo, eu detenho o poder. Me coloco como a fonte fornecedora da verdade. Sim. Entendi. Daí para as outras coisas, natural que venham me procurar. Exato. Tá. Mas contradiz um pouco com a proposta dos espíritos que aparecem em todos os lugares e falam de todas as línguas, de todos os pontos. Por quê? Não, eu digo, o que contradiz é a pessoa querer que a verdade venha de um só ponto, quando os próprios espíritos ensinam, sim, que ela vem de vários lugares. Exatamente. Então, outra coisa que o senhor colocou lá: conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Conhecer significa se permitir interagir com tudo e com todos. E amar, mesmo assim, ainda que seja diferente, ainda que me pareça estranho, ainda que me pareça até contraditório. Amar acima de tudo isso, amar acima das diferenças. Porque as diferenças são só isso, diferenças. Nada mais. Tá. Daí eu só disse o seguinte: esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. Sim. É vivenciar a espiritualidade mesmo estando aqui. Nós poderemos vivenciar a espiritualidade ainda encarnados, de forma mais intensa do que ela é vivenciada hoje. À medida que nós conhecermos melhor as leis divinas que regulam o nosso mundo, o nosso universo, nós poderemos sofrer menos e estaremos cada vez mais imersos na espiritualidade. O senhor reconhece que nós temos aí a dificuldade, obviamente, do material que não nos permite estar onde melhor, onde mais gostaríamos de estar. Sim. Então, a sugestão é que façamos no limite das nossas possibilidades até que a gente transforme com esse querer o planeta Terra para que se torne um planeta de regeneração. E sempre aquilo que você gostaria, porque nem sempre o que você gostaria é o melhor. Ou vem de gostar natural. Gostar não quer dizer nada. O gostar é apenas uma questão limitada. Nem sempre o que eu gosto é o melhor para mim. Às vezes o que eu preciso é justamente o que eu desgosto. É ali onde eu tenho mais a aprender. Bom, o intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas para melhor compreensão daqueles que dormem. Então, aqui está falando que o intercâmbio é como se essa nossa conversa acelerasse, de certa forma, o progresso da humanidade. Sim. Como o senhor vê isso? Como a troca de informações, a possibilidade das pessoas pensarem a respeito da espiritualidade, entenderem que ela existe, que ela é uma realidade, e pensarem as coisas pelo ângulo, pela perspectiva espiritual. Quando eu trago para a minha vida a perspectiva da reencarnação, da comunicabilidade com o mundo espiritual e da origem comum de todos nós, a minha vida muda de sentido, a minha relação com o outro muda. Eu passo a enxergá-lo como um espírito também. E isso muda tudo. Nunca mais é possível olhar para a mesma pessoa do mesmo modo. Tá. Então, hoje em dia, o senhor acredita que esse estado letárgico, apático da nossa sociedade refere-se mais à ausência de um alicerce bem estruturado, como o Evangelho do Cristo, que, aliás, é um nono pilar? Não necessariamente o Evangelho do Cristo, mas falta a noção de espiritualidade para toda a humanidade, independente da religião. Religião e espiritualidade são duas coisas diferentes. A religião é o caminho pelo qual o ser humano expressa a sua espiritualidade. A religião muda, a espiritualidade é sempre a mesma. Todos nós temos a mesma espiritualidade, mas cada um de nós a expressa de uma maneira. E a religião é apenas a forma como escolhemos expressar isso. Então, o que nos falta, o que falta à humanidade, é noção de espiritualidade. É noção de que todos somos espíritos, estamos todos caminhando na mesma direção, em busca do mesmo objetivo. E que não adianta atacar o companheiro que está do meu lado, porque isso só vai atrasar a minha viagem, não a dele. Mas o senhor não acha que ajuda ilustrar para uma pessoa que, se ela fizer mal, ela vai para o umbral? Ajuda, é claro. Não que ela vá para o umbral. Sim, tipo, sofrer. Eu acho isso terrorismo. Isso é terrorismo. Isso é a mesma coisa que a igreja fazia com o inferno. Com a fogueira. Com a fogueira, com o inferno. Sim, sim. Estaríamos repetindo a mesma técnica. Com outras palavras, né? Eu acho que vale muito mais a pena ilustrar com exemplos próximos. Até porque o umbral é algo distante, assim como o inferno era. Era algo abstrato. Não é algo real. É muito mais sensato trazer para a nossa realidade. Só vamos permitir mais uma pergunta, porque o aparelho está muito cansado. Então, passo uma mensagem final para todos que estão aí acompanhando o Miramês, um mentor espiritual, para que possa então viver da melhor forma possível, o que o senhor quiser falar. A única coisa que eu posso dizer é: busquem a espiritualidade. Não de forma inconsciente, não de forma crédula, mas de forma lógica. Procurem saber o que é. Em vez de rejeitá-la sem antes saber o que é. A espiritualidade sempre esteve presente na humanidade. Ela sempre foi uma coisa natural. E esse caminho de volta à naturalidade precisa ser encontrado. O homem precisa integrar novamente a sua espiritualidade. E isso só poderá ser feito à medida que ele mesmo buscar isso de forma consciente e equilibrada. E nós estamos à disposição para isso. Graças a Deus. Muito obrigado, Sr. Miramês. Nós é que agradecemos a oportunidade da conversa e dos esclarecimentos. Tá certo. Uma boa jornada para o seu mundo espiritual. Alguma pergunta de alguém dos presentes? Algum comentário? Não? Então nós nos despedimos agradecendo a todos e desejando a todos que continuem na paz do Criador. Você, quando incorpora o Miramês, se sente como quando ele vai embora? Dura. Paralisada. É porque ele simplesmente não usa o meu corpo. Ele não usa só a cabeça. Só? Ele acessa só a minha cabeça. Uhum. É só pensamento puro. Nossa. É pensamento puro, é raciocínio puro. Não tem emoção, não tem movimento. É... eu sinto o corpo, mas eu não consigo mexer. Ah. Então, a sensação é de... como é que eu posso estátua. Dizer? Hã? É de uma estátua que fala. Uma estátua que faz fala. Tempo. E que pensa muito rápido. Pensa rápido. À medida que você vai fazendo as perguntas, ele já está sabendo o que você vai perguntar. Ah. E ele já está processando a resposta. Nossa. Então e quando ele está conversando com o grupo, ele sabe as perguntas que as pessoas vão fazer antes delas fazerem. Ah. E aí eu fico arquivando as respostas. Nossa. Faz tempo que ele vem através do seu aparelho? Faz uns 15 anos. Por aí, uns 15 anos. Houve uma evolução na sua capacidade de processar? Sim, sim. Deixá-lo trabalhar? Sim. Quando ele começou a trabalhar comigo, eu estava em treinamento com o seu Renato, que foi uma das pessoas que me treinou, como médico. E então houve um avanço muito grande. Assim, um avanço. Muito, E esse treinamento que a senhora passou consistia no quê? Incorporar e conversar. Ele vinha com as perguntas, o seu Renato vinha com as perguntas prontas. Tá. E ele fazia uma coisa que eu já falei que qualquer hora eu vou fazer com o pessoal. É. Que é chegar, hoje você vai incorporar fulano. Nossa. Ele chegava pra mim e falava, hoje você vai incorporar o Benjamins. Aí eu dizia pra ele assim, como assim? Eu não tô sentindo nada, claro. Como assim? Não, senta aí, você vai incorporar o Miramês. E assim ele fazia. E aí eu aprendi a identificar o Miramês, trabalhar com ele, responder perguntas, escrever textos, nossa, uma série de coisas. Entendi. Foi criando uma afinidade e uma habilidade da sua parte de saber, sim, o que ele quer, como ele quer. E como ele pensa, né? Como ele funciona. Como ele funciona. Porque é completamente diferente, por exemplo, do Exu. É um outro jeito de funcionar, completamente diferente. Quando o seu Tata Taveira vem, quando ele chega, qual que é a diferença entre incorporar ele e o Miramês? Nossa, é o que eu acabei de falar. Bastante, o Miramês, só fica no mental. O Miramês é só mental. E o... Ele vai. Como é que eu posso dizer? A sensação é que ele mexe dentro da minha cabeça, no meu cérebro. É como se ele desconectasse uma parte do cérebro e eu fico meio zonza. Tanto que você chegou, eu não estava te enxergando direito, não estava. O Tatá não, o Tatá ele me dá chicotadas energéticas. Ele encosta e começa a me dar chicotadas energéticas. E aí até que numa delas ele me incorpora, é completamente diferente. Oh. É outro jeito de trabalhar. Mas para quem está ouvindo assim, chicotada energética não é violência, né? Não. Foi só uma força de expressão. São descargas energéticas que ele vai soltando para me fazer desgrudar o corpo físico do duplo e ele poder trabalhar. Então hoje para trazer o Miramês exige uma concentração maior? Sim. Porque eu fiquei hoje quase uma hora em concentração. Uma hora em concentração hoje. É, eu notei. Mas é por conta desse trabalho que a gente está fazendo ou sempre que ele vem? Não, hoje principalmente. Porque como eu sabia que ele ia ficar muito tempo e ia responder muita coisa, eu fiquei mais tempo. Normalmente ele vem no fim do trabalho mais rápido. E ajudou esse tempo maior? Eu estava completamente conectada com ele. E quanto ao encontro, ele disse que nós nos encontramos com eles no mundo astral. Eu, particularmente, não me lembro de nada. Nem eu. Eu ia perguntar isso. Você se lembra? Eu nunca lembro do que acontece no astral. Também. Eles me encontram no astral e eu não lembro. Não lembro. Eles diziam, oh, eu encontrei com a senhora. Ele me encontra assim no astral. Oh. Eu não lembro. Não lembra? Tá bom. Então. Bom, em nome não só desse trabalho, mas de todos que aprendem com as entidades aqui da casa, pelo apoio do IPPB, médium Maísa Interessano, eu quero agradecê-la. Eu agradeço pela oportunidade. Graças a Deus. Obrigado a todos, viu, que vieram, que tiveram a paciência no trabalho, viu? Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.